sobre, fala sobre.

levanto, subiu. O palco está montado. Não olho para o meu desempenho, que não sou um ator empenhado. Falham razões para que a razão aceite. Sobre memórias e um coração desfeito. Levanta-te, homem, não sabes que é teu o dia. Então já sabes que é teu, já sabes que é teu, já sabes que é teu o dia. E então já sabes que é teu, já sabes que é teu, já sabes que é teu o dia.

Canal 2 da Rádio Antena Web.